Offline pra romance, apaixonado pela farra. Eu e você só foi um lance. Desculpe, mas não quero nada. Pensou que eu ia te dar amor, se enganou. Pensou que eu ia te dar carinho, se iludiu. Não sou o príncipe encantado que um dia você sonhou. Oh, oh, oh, hoje eu tô comendo água. Eu tô de relacionamento sério com a farra. Todo dia vou sair, vou curtir, me divertir. Coitada de quem se ilude por mim. Hoje eu tô comendo água. Eu tô de relacionamento sério com a farra. Todo dia vou sair, vou curtir, me divertir. Coitada de quem se ilude por mim. Joga pra cima! Vem balançar com André Lima e Rafael. Coisa linda, simbora farrear, rapaz. Porque eu tô assim, ó. Tô offline pra romance, apaixonado pela farra. Eu e você só foi um lance. Desculpe, mas não quero nada. Pensou que eu ia te dar amor, se enganou. Pensou que eu ia te dar carinho, se iludiu. Não sou o príncipe encantado que um dia você sonhou. Oh, hoje eu tô comendo água. Eu tô de relacionamento sério com a farra. Todo dia vou sair, vou curtir, me divertir. Coitada de quem se ilude por mim. Hoje eu tô comendo água. Eu tô de relacionamento sério com a farra. Todo dia vou sair, vou curtir, me divertir. Agora vem assim com André Lima e Rafael, diz aí. Hoje eu tô comendo água. Todo dia vou sair, vou curtir, me divertir. Coitada dessa menina, hein, André Lima? Ih, rapaz! Hoje eu tô comendo água. Tô de relacionamento sério com a farra. Todo dia vou sair, vou curtir, me divertir. Coitada.